faz brotar meu avesso. Antes que a noite amanheça, faz de mim teu começo. Guardo em ti meu regresso. Antes que a vida anoiteça, cria de mim o teu verso. Emenda meu coração, tão puído de se amargurar. Adoça minha aflição, minha alma se ancora no mar. Salgado de solidão, me resgata, me faz respirar. Deita em meu corpo a se derramar. Transborda os veios do amor, te eterniza aqui dentro de mim, pra amanhã te fazer ressurgir. Feito um anjo lavrado em marfim, no acalanto fazê-lo dormir. Aflição, minha alma se ancora no mar. Salgado de solidão, me resgata, me faz respirar. Deita em meu corpo a se derramar. Transborda os veios do amor, te eterniza aqui dentro de mim, pra amanhã te fazer ressurgir. Feito um anjo lavrado em marfim, no acalanto fazer.